Cerveja sobre a mesa, os loucos tão no bote, ouvindo o som alto num escorte. Senhora, pra parar. O sol nasce, a noite custou a passar. O choro pode durar uma noite, eu vou parar de chorar. Hey, pra que tanto orgulho, ladrão? Se a morte é o futuro dos maus e dos bons, e ela chega, e por mais forte que você seja sentimentalmente, você se decompõe. Não tive pai não, 5 de outubro de 2002, perdi minha mãe, sem ação, em conflito com a razão, à mercê do mundão. Não tô informado, lado emocional abalado, mas falo a mim mesmo, Junior, não dê lugar ao diabo. A incapacidade, vê quem é você aí, de verdade, é um passo decisivo rumo à vitória. Eu sou um cara simples, que moro em Guarulhos, só sigo para o alvo e acredito na salvação. Eu acredito na salvação. É desse jeito o sangue, vou te contar. Por mais pão que seja o homem, ele é pó, e pro pó voltará. Desafio foi aceito, a morte em suas virtudes, o homem em seus defeitos. Como diz o pregador no livro de Eclesiastes, vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Eu vi debaixo do sol, eu tava lá e vi debaixo do sol. O sol nasce, eu vi os truta nu, acende e passa. Loucura envolvido na fumaça, cachaça da cirrose, os papelotes, overdose. Hoje pra visitar o Elvis só preciso uma dose. Os embalos de sábado continua, mó lua, o corpo sua. Corro na goma, apago uma ducha, eu tô de volta na segunda. Ei, bico, de cara pra favela, né? Pra assistir tela quente é só abrir a janela. Então vai, entra pra dentro, maldade, ociosidade. De noite na cabeça, pegadas sinistras, drogas, armas. Junto à injustiça não tem uma forma concreta, mas o efeito arrasador, e pra memória é inevitável a retrospectiva do causador da dor. O mundo girou e gira em torno do poder. Perseguições mataram e matam em nome de Deus, pelo poder e por vaidade. É desse jeito o sangue, vou te contar. Por mais pó que seja o homem, ele é pó, e pro pó voltará. O desafio foi aceito, a morte em suas virtudes, o homem em seus defeitos. Como diz o pregador no livro de Eclesiastes, vaidade, vaidades, é tudo vaidade. Eu vi debaixo do sol, eu tava lá e vi debaixo do sol. O sol nasce e se põe e nasce outra vez, sobre todos é vaidade. Eu ouvi, o mestre disse: tira o cisco dos seus olhos primeiro. Em os meus 1001 defeitos, no rosto escorre a lágrima, semelhante um dilúvio. O homem foi feito pra viver, mas vejo mais um irmão de luto, vítima dos absurdos, os cortes profundos que há no mundo. Os irmãos eu vejo morrendo fora do tempo. Não é por força ou usar de violência pra conscientização, a transformação da mente como a do coração. Mas aí, o dia de pedir perdão é hoje, de amar é hoje, de perdoar é hoje. Pra viver intensamente eu não sei se você me entende, que enquanto o dinheiro e a cor da pele foi mais importante que o brilho do olhar, haverá guerra e muita gente vai morrer no meio da guerra. É desse jeito o sangue, vou te contar. Por mais pão que seja o homem, ele é pó, e pro pó voltará. O desafio foi aceito, a morte em suas virtudes, o homem em seus defeitos. Como diz o pregador no livro de Eclesiastes, vaidade, vaidades, é tudo vaidade. Eu vi debaixo do sol, eu tava lá e vi debaixo do sol. É desse jeito o sangue, vou te contar. Por mais pão que seja o homem, ele é pó, e pro pó voltará. O desafio foi aceito, a morte em suas virtudes, o homem em seus defeitos. Como diz o pregador no livro de Eclesiastes, vaidade, vaidades, é tudo vaidade. Eu vi debaixo do sol, eu tava lá e vi, tudo é vaidade.